Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o álbum O Olho de Pedra e Outros Chacunduns, de Léo Tuckerman. Começamos com a faixa título, de autoria do Léo, e que traz a participação de Zé Ramalho. De dentro do olho da pedra, viram você nascer, acender fogueira, mandar sinais. O olho da pedra presenciou os quatro cavaleiros falando nas gerais. O olho da pedra, o olho da pedra, o olho da pedra, o olho da pedra. A grande massa cinza quis decifrar aquilo que falavam no círculo central. Só que o olho da pedra já tudo sabe, e os quatro cavaleiros cavalam nas gerais. O olho da pedra, o olho da pedra. No texto do encarte, Léo Tuckerman anuncia a cor, o clima e a intenção. Senhoras e senhores, eu gostaria de apresentar a vocês este velho conhecido, o balanço contagiante, o swing mais gostoso e dançante do Brasil, o Chacundum. O Chacundum é fácil de tocar, é fácil de curtir, é para balançar, é para qualquer um. Sejam bem-vindos ao nosso baile do Chacundum. Um disco bem-humorado, dançante mesmo, com releituras inesperadas em Chacundum e algumas inéditas do próprio artista, como a música Umbigo. Confira. Acordo todo dia agoniado, me sentindo sufocado, como se o mundo fosse acabar. Atualmente eu me vejo reticente, já não fico mais contente com você me magoar. E ainda passam horas e já não demora o exercício eterno de te agradar. Só que em resposta eu só recebo bosta, tô cansado, já não quero mais brincar. O álbum foi produzido por Alexandre Castilho e teve os arranjos do artista Léo Tuckerman. Tocaram Maurício Braga e Pedro Mamede, dividindo a bateria, Alberto Continentino no baixo, Ranieri Oliveira, piano, Vinícius Rosa, violão e guitarra e outros ainda. No repertório, as estrelas da música nordestina mais célebres não estão longe. Confira nesta versão de Táxi Lunar, de Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Ela me deu o seu amor, eu tomei. No dia 16 de maio viajei, espaçonave atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra Estação Lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra Estação Lunar. Sua cabeleira vermelha, pelos raios deste sol, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios deste sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra Estação Lunar. Apenas apanhei na beira-mar. Ouça mais uma música de Zé Ramalho no novo disco de Léo Tuckerman, A versão Chacundum de Beira Mar. Oi, por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos, léguas cansativas, caminhos tristões que fazem o homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam em mar revoltoso, e outros que devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. Olhe na beira do mar. Mais um clássico nordestino numa versão Chacundum, Bicho de Sete Cabeças, de Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Renato Rocha. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso, e você fez um bicho de sete cabeças. O disco do dia hoje apresenta o álbum de Léo Tuckerman, O Olho da Pedra e Outros Chacunduns, um disco independente distribuído pela Robe Digital. Mais informações no site do artista www.leotuckerman.com, Tuckerman com CH e N ao final. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você curtiu e que nós gostamos. Você pode acessar nossos programas anteriores pelo site www.discododia.com. Esse programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.